No final da noite de terça-feira, por volta de 23 horas e 25 minutos, policiais militares da ronda ostensiva com o apoio de motocicletas, arrocando o 14º BPM, em patrulhamento motorizado pela Avenida República Argentina, esquina com Potiguaras, no Jardim Tarobá, hoje conhecido como Coaparum, avistaram indivíduos em uma motocicleta e consideraram-nos em atitude suspeita. Devido às suspeitas, foi realizado um acompanhamento tático à motocicleta Honda Titan com placa de Foz do Iguaçu. O passageiro da moto, ao avistar os policiais em iminente abordagem, jogou um revólver no chão. Realizada a abordagem e detenção imediata dos indivíduos, eles foram identificados como sendo Fabrício Matos de Andrade de Paula, 23 anos, o piloto da motocicleta. O passageiro é Wellington Israel Farias, de 18 anos, também conhecido pela alcunha de Neném da Favela da Guarda Mirim. Com eles estava um revólver Taurus calibre 38 com 6 munições intactas. Os dois envolvidos, a moto e a arma, foram encaminhados à 6ª SDP para as providências cabíveis. Para a CBN Foz, repórter Valdecir Marcos.